filhos em casa, pois são a fonte do problema. A vida nem sempre é do jeito que eu esperava. Eu já nem sei se vale a pena. Mas se eu pintar um horizonte infinito e caminhar do jeito partir sem tchau, sem mais.